Diverte-te no encontro, pai. Quando chegares, liga-nos, adoro, pai. Para ele vai ser o máximo reencontrar a malta toda da banda. E não é o máximo ele deixar-nos ficar sozinhos pela primeira vez, hum? Toto! Vai ser uma festa. Depois da sesta. E vai ser desta. Vais bater com a testa. Isso rima com festa. Depois da sesta. Bom, eu espero de volta antes da meia-noite, meu rapazinho. E tu, miúda, telefona se vieres mais tarde. Podemos ir, minha descomprometida cúmplice? Mas é claro, o meu irmão cúmplice. Olá! Só que linda maneira de receberem a vossa avó. Quero ver o vosso aspecto quando tiverem a minha idade e fizerem uma viagem de avião espalmados entre um velho mal cheiroso que não parou de empernar comigo e um frauzino quarentão que passou o tempo a despentear-me com a palhinha de maldito sumo. Onde está o meu abraço? Avó! Tu estás aqui porque... O vosso pai pensa que vocês os dois já têm idade para ficarem sozinhos. E mais uma vez ele não pensou como deve ser. Sabem, cá para mim é daquelas calças justas. Aposto que impedem o sangue de chegar ao cérebro. E tu estás aqui porque... Eu estou aqui porque não me interessa a vossa idade. Continuam a precisar da supervisão de um adulto. E porque estava cheia de saudades. Desculpa-me, avó. Nós também temos saudades tuas, só que... Também queríamos mostrar ao pai que já somos adultos. Pois, do género, arrumar o quarto e voltar para casa a horas sem qualquer espécie de supervisão. Oh, bom, então nesse caso parece que é melhor eu dar meia volta e apanhar a camioneta para voltar para o clube de macramê das velhas caquéticas. Down, down, down, down, down, down, down, down, down. Pronto, vou lavar a louça. E eu vou puxar o autocolismo. Oh, por favor, meninos, é a vossa avó. Eu já vi que estão todos apraltados e prontos para a farra, por isso vão-se lá embora e divirtam-se muito. Obrigada, avó. Até logo. O que é que interessa eu ter aguentado aquelas horas todas num avião cheio de doenças contagiosas só para poder estar com os meus netinhos, que eu já não vi há mais de um ano? Até logo. Depois perderam a minha bagagem. Depois o meu táxi avariou-se, mas eu sabia que ia esquecer tudo isso assim que me visse no conforto da minha adorada família. Mas não, não, esperem. Eles têm amigos que estão primeiro, que de certeza têm muito mais vida pela frente do que aquela que me resta. Podíamos ficar e fazer-lhe companhia? Por favor, diz que não, por favor, diz que não, por favor, diz que não. Mas é isso que vos apetece? Porquê é que vocês não vão arrumar as minhas coisas? Embrulhei umas pinhoadas caseiras para vocês no meio da lingerie. Yum! Eu ainda nem acredito que faltei à festa do pessoal. À festa do pessoal? Eu faltei à festa da Taylor Swift num iate. Com aquele ator bonito que foi torturado no filme dos vampiros. Queres falar de alguém bonito e torturado? Devias ter-me visto a mim e à avó ontem na praia. Jackson, olha para aquelas raparigas. Não se preocupem, meninas. Não sou namorada dele. Sou só a avó dele. Ele é giro, hein? Ela não costuma ser tão cola. É como se ela estivesse a compensar um ano inteiro sem visitas numa só única semana. Shhh! Cuidado! Ainda há cordas e a última coisa que eu quero é outra vistoria à roupa interior. Pelo menos passaste na tua. Não há nada como uma corrida matinal. Isso e o piropo apimentado do capitão do Caminho das Estrelas. Ainda bem, avó, são horas da escola, já é tarde, vamos. Valha-me Deus, meninos, o que é que vocês levam aí dentro? Já não vi uma pessoa arrastar assim tanto peso desde que o vosso pai passou aquela fase de anafado. Não é nada demais, avó, são só livros. Nada demais? Quando eu trabalhava na cantina do liceu, um rapaz da vossa idade costumava andar com uma mochila dessas. No último ano, toda a gente lhe chamava o Corcunda de Notre Dame. Eu podia ficar o dia inteiro a ouvir as suas histórias. É uma pena ter de ir para a escola. Ei, espera aí, meninos. Se eu quisesse ter mulas na família, eu tinha casado com um burro e nada de gracinhas sobre as orelhas do vosso avô. Mas, avó, nós temos de ir para a escola. Agora não há nada a fazer. Vai uma aposta? Olá, tudo bem? Olá, então. Olá. Ok, malta. Vocês vão adorar isto. Ouvimos dizer que anda por aí um par de totós com mochilas músico. Deixa-me adivinhar. Foi a avó. Eram as últimas na loja. Bem, vejam um lado positivo. Não têm de se preocupar que alguém as roube. A não ser que um terrível bando de recém-nascidos passe por aqui a caminho do infantário. Estou a ver a cena. Xista, penico. Ei, a culpa não é nossa. Foi a nossa avó que nos obrigou. Pelo menos, safámo-nos trazer os termos a condizer. Ah, estão aí, seus cabeças no ar! Vocês esqueceram-se dos vossos termos a condizer! Ignora! Continua a andar! Hey, Jackson! Aí vai o termo! Ora vejamos, quem poderia ter feito isto? Um Nolita Card Stewart. Ah, mas, senhor diretor, a culpa não foi minha. Vá, poupa-me. Foi uma espiral perfeita. Olá, e a senhora é? Ruth e Ray Stewart. Oh. Sou a avó deles e lamento imenso o que aconteceu. Ora, pernas partidas é o prato do dia. E por falar nisso, dois pelo preço de uma oferta especial do nosso buffet de verão. Bem, obrigada pelo convite, mas primeiro devia arranjar uma substituta. Afinal de contas, os miúdos têm de comer. Mas onde é que eu vou arranjar uma pessoa com tanta experiência como a nossa estimada Janie? Judy. Ou isso? Se eu pudesse roubar num segundo apenas... Por favor, não te ofereças! Por favor, não te ofereças! Eu ofereço-me para o lugar. A senhora? Bem, Liceu Central de Nashville, eleita cozinheira do ano de 1982 a 89. Ao seu dispor. Não é possível. Claro que é possível. Uau! Mais humilhante que isto, não sei o que pode haver. Oh, a sério? Espera que já vais ver. Mendelssohn, corrija a postura. Gardetsky, isso é um garfo e não uma forquilha. Mais devagar. Capuzes! Para baixo! Eu já vos vi. Lillian Truscott? Sim? Tu ainda não tocaste no teu grão de bico? Não sou grande fã do grão de bico. Então engole-os sem nos pedir o autógrafo. Já bem. Ei, onde é que tu julgas que vais? Eu já acabei. Com esse repolho todo no prato, não me parece que tenhas acabado. Senta-te aí, filho, isso são fibras. Precisas de muitas verduras, que é para os intestinos trabalharem como deve ser. Mas, avó... Não venhas com mais nem meio mais. Tu sabes o problema que tiveste hoje de manhã. Não precisamos de repetir a mesma cena amanhã. Adoro o teu grão de bico. Tão bom. Ah, pois é, no guardanapo. Porquê que eu não me lembrei disso? Rico, tu estás confortável? Estou. Estou, obrigado. Isto era sarcasmo, meu querido. Sai de cima da mesa. A minha avó está-me a dar cabo da reputação. Eu nunca mais vou poder sair à rua. Ouçam lá, as pessoas são um bocadinho mais maduras do que aquilo que vocês estão a pensar. Claro, ninguém vai culpar-vos por aquilo que a vossa avó faz. Vocês! Vocês lançaram esta praga sobre nós! Sim! Vocês Calma aí! Ela só vai ficar mais alguns dias. Além disso, foi ele que mandou a cozinheira para o hospital, não fui eu. Se alguma vez naufragarmos numa ilha deserta, podes ter a certeza que eu te troco logo por meia dúzia de cocos. Troco-te por meia dúzia de cocos? Vossa atenção, atenção. Diga. Eu tenho novidades. A má notícia é que a nossa pobre Jackie... Julie! Vai ficar debaixo a 2 meses, mas calma. A boa notícia é que um certo anjo de rede no cabelo aceitou substituí-la até ela ficar melhor. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Ruthie Ray Stewart. Oh. Está visto que esta coisa de dar as mãos e pedir não dá resultado. Oh, crianças, não é maravilhoso? Coitadinhos, estão tão felizes que nem têm palavras. Temos de fazê-la mudar de ideias. E como? És capaz de me explicar? Vamos ter de lhe dizer. Porque é a maneira responsável e mais adulta de agir. Estou livre! Ha! Tu fizeste batota! Então, tu fizeste batota! Fazes sempre a mesma coisa! O que é que tu és assim? O que é que tens sempre de fazer batota? Não, tu nunca jogas limpo! Não vou dizer nada à avó! Tu nunca jogas limpo! És sempre assim! Batuteira! Não sou eu! Tem calma! Vamos lá fazer isto depressa, descontraído e sem emoções. Como fazem as miúdas quando acabam comigo. Para! Olá, avó. Ainda bem que não te foste embora. Ai, cá está ele! O rapaz mais giro do Liceu de Civil e dono de metade do meu coração. Menos de metade. E já sabes como eu sou, eu. Eu tenho um historial de desapontar as pessoas que amo uma e outra vez. E outra vez. Nunca se sabe quando é que pode acontecer. Ou se calhar é hoje. Hoje não há nada que possa estragar o meu dia. Voltei a usar a rede no cabelo, estou a alimentar o futuro da América e vou passar mais tempo com os filhotes no filhote. Eu digo-te uma coisa. A maior parte dos adolescentes detestava ter a avó a trabalhar na escola deles, mas não os meus. Só me apetece esganar-te com um beijo. Vá lá. Ei, sabem, estive a pensar. Enfim, a nossa avó pode ser um bocado difícil, mas quando se ama alguém verdadeiramente, não nós... conseguiste, pois não? Ela acha que eu sou dono do coração dela. O quê? Uma salsicha num palito não há problema. Mas se a salsicha estiver no chão, já é um problema de higiene. Onde é que julga que estava o palito? Malditos inspectores sanitários cheios de regras e regulamentos. Se eu não fosse dono do bar, demitia-me. Esperem lá. Inspetor sanitário, proibir. Ah! É, não vale, isso era o meu A. Oh! Hey, yeah, yeah, yeah. 10 segundos para acabar a partida. Ruthie Stewart tem a batata e dribla até ao cesto. Dá meia volta para a esquerda e atira. Cabau! Foi mesmo na panela. Uou! Uou! A multidão fica doida. E ela dança. E ela dança. Está sozinha? O que é que estás a ver? Oh, eu adoro este batom. Já o pus há mais de uma hora e continua impecável. Oh, deixa-me ver. Oh, tens razão. Emprestas? Sim, claro. É que o... Estão a ver porque é que os super-heróis são sempre homens super-homem. Super-mulher. É a mulher do super-homem. Esquece isso. Ok. Jackson, podes avançar. Assim que eu começar a implicar com a cozinha, vai sair de lá mais depressa do que eu a comer um repolho. Oh. Bom dia, minha senhora. Sou da Azai e venho inspecionar a cozinha. Ninguém me falou de uma inspeção na minha cozinha. A mim também ninguém me disse que a senhora tinha mau feitio. Talvez alguma coisa a esconder. Pode ter a certeza que não. Os únicos piores que vai encontrar nesta cozinha são os que têm na sua cara. Ei, acho que ela convenceu. Claro que convenceu. Eu pedi um favorzinho ao caracterizador da Guerra das Estrelas. O Alan Walker? Toto alerta. Vejamos o que é que eu vou encontrar. Nadinha. Não lhe disse? Eu ainda agora comecei. Não há nada que escape a este inspetor. Ai, não? Então deixe-se de conversar e apanha-se na alheta que eu tenho 800 crianças para alimentar. Isto não está a resultar. Calma. Com o feitio da minha avó, não vai demorar muito até ela se demitir. E se o Jackson não encontrar nada? Oh, ele vai encontrar uma coisa. Tapa a boca do Oliver. Porquê? Digamos que as coisas vão ficar peludas até demais. Isto é ridículo. Estão mais limpas do que quando eu as pus. Então parece-me que já terminou, hein? Olá, avó. Vim cumprimentar-te antes das aulas. Oh, não sabia que tinhas uma visita. Não é nenhuma visita. Este senhor é da Azai. Está à procura de alguma falha de higiene, mas era melhor começar por se ver ao espelho. O homem até parece que engoliu um ompa-lompa. Oh, bem. Eu podia ter-lhe dito que ele não ia encontrar nada na tua cozinha. Principalmente na tua lendária lasanha vegetariana. Ai, não. Isso é o que vamos ver. Vamos, pois. Oh, o que é que temos aqui? Será que isto faz parte da receita? Como é que isso foi lá parar? Oh, eu não sei. Talvez por incompetência. Não tenho o direito de falar com a minha avó dessa maneira. Ela demite-se. Vamos embora. Ei, vamos com calma. Porque é que eu havia de me ir embora? Porque tu estás furiosa. Furiosa, já te disse. Avó, vamos. Oh, valha-me Deus, só por causa de um cabelinho. Se me dá licença, inspetor, eu tenho fritos na fritadeira a fritar. Não, para si é senhor, inspetor. E fique sabendo que eu tenho faro para este tipo de coisas. E um focinho peludo. Pode insultar à vontade, minha senhora, mas a minha experiência diz-me que onde há um cabelo, há uma madeixa não muito longe. Ela não é a minha avó. Que bardolas. Se querem saber, eu e o meu cabelo vamos tratar dele. Adeus. Então e agora? Espera, isso são extensões? São, não parecem tão... Não! Preferes passar os próximos meses com a tua mochila a fazer tralala, tralala? Perdoa-me. Ainda está aqui. Oh, pode ter a certeza que estou. E se eu descobrir mais alguma infração, nunca mais se vai ver livre de mim. Vou assombrá-la todas as horas, todos os dias, para o resto da sua miserável vida. Como um fantasma. Nenhum trabalho merece tanta humilhação. Eu acho que tu devias ir embora. Agora mesmo é o que eu acho. Vamos embora. Ora, uma ova, ele não vai encontrar ali nada. Ahá! Eu bem lhe disse que tinha faro para este tipo de coisas. Sim, está a pingar o chão todo que eu acabei de lavar. Jackson? O que é que se está a passar? Eu acho que sei exatamente o que é que se está a passar. Vocês os dois não queriam que eu me despedisse? Pois os meus parabéns. Conseguiram o que queriam. Vó? Eu acho que vocês já falaram o suficiente hoje. E acho que agora é a minha vez de falar. Oh, não. Vamos, venham cá. Olhem para aquele espelho. Sabem o que é que eu estou a ver? Os dois netos preferidos? Que gostam mesmo muito, muito da avó. Eu vejo dois netos, obviamente, muito embaraçados por causa da avó, mas que não tiveram o bom senso de lhe dizerem abertamente o que estavam a sentir. E sabem quem é que se portou pior? Não, eu estou a falar da cabeçuda ruiva e teimosa que está no meio. O quê? Oh, vá lá, meus queridos. Eu também já fui neta em tempos muito remotos. Quando vinha a caminho de casa, pus-me a pensar na minha avó, que adorava aparecer nos bailes lá da escola. Envergonhava-a nos bailes? Oh, quem me dera. Ela era o DJ. Vocês não imaginam como era humilhante ouvir a minha avó anunciar ao pavilhão inteiro: Baba Joe, convida a Ruth e Rei para dançar. Ela tem fotografias tuas espalhadas pelo quarto. É o mínimo que podes fazer, Baba. O quê? Mas a alcunha do avô não era Baba? Eia, não disse que não resultou. Mas o que eu queria dizer é que estava tão entusiasmada por fazer parte da vossa vida outra vez que... Posso ter exagerado um nadinha. Um nadinha? Lá porque eu te embaracei, não quer dizer que me faltes ao respeito, senhor inspetor. Sim, minha senhora. E pedimos desculpa. Devíamos ter falado abertamente antes. Gostávamos de fazer alguma coisa para te poder compensar. Ei, porquê é que nós não vamos passar o sábado juntos? Oh, querido. Acontece que eu já tenho planos. Que tal está aí, Webby? No topo do mundo, Ruti! No topo do mundo! Azai, inspetor. Vim fazer um acompanhamento. Boa tentativa, Jackson. Ouvi falar da tua performance na escola. Eu não faço ideia do que é que o senhor está a falar. Eu não faço ideia do que é que o senhor está a falar. E esse também é o meu nariz verdadeiro. Oh, vá lá. Uau, esta coisa está mesmo bem presa. Tira as mãos de cima de mim. Bom, dou-te os parabéns por manteres a personagem. Deixa ver se a cabeleira também se aguenta. Eu vou puxar a sua barraca. Olá, Rico. Tens um novo amigo? Hã? Bom, posso pagar a multa com cartão de crédito ou prefere cheque?